opressão e a segregação escondida. Crescem fiéis na igreja, superlota cada dia. Será que realmente compreendem o livro da vida? Sem essência contida, a existência e sua dívida. Lembro dos que se foram, família entristecida. Quando perdido me via, buscava alguém que me ouvia. Internamente questionava quem me tornaria. Sabia o quanto difícil e até hoje seria. E quando o montante chega, aluguel, luz, água e comida. Menos de um mês pra quitar, me disse isso é melhoria. Odeio ouvir mentira e aturar o capitalista. A favela que sofre é estopim, tá na mira. Na guerra, crime, polícia, de alguns nem tem mais notícia. O desemprego faz fila, no brasileiro é rotina. De tudo nos dão a culpa, tão minha quanto sua. As pessoas são cruas, a inveja perpetua. Sempre atrasadas, amor não é palavra, sentimento falta. Simples falam, julgo a roupa, quem vê cara não vê nada. Não há cura, se a dor na alma, Deus tarda, mas não falha. Só o tempo sara, caleja, que marca a mancada, que nada apaga. Sem pensar em nada, com gosto que amarga e que deixa marcas que o tempo não fica. Sem pensar em nada, com gosto que amarga e que deixa marcas que o tempo não fica. Problema sem solução, dívida, confusão. Afogo a mágoa no álcool, isso pra mim já tá bom. Evito a discussão, mas sei que o sangue sobe. Então joga nas minhas costas, que eu jogo com a 10, não com a 9. E às vezes silencioso, calmo por fora. Por dentro uma pilha de nervos, se acendeu pra ver o história. Então não se apavora se eu jogo as cartas na mesa. Não oculto a verdade, aprecio a pureza. Por fora como uma Mahatma, por dentro Bin Laden. Não tô explodindo prédios, tô dominando lares, conquistando lugares, espaços especiais. Me ofereceram migalhas, mas sei que posso mais. E essa tal felicidade, como diz Shimai, ainda vivemos como os nossos pais, sem dar falhar. Pais e filhos são máquina de discussão. Faz tempestade em copo d'água, mas nunca chorei em vão. Nem fui pago pra sorrir quando eu quero falar. Ninguém tá pra mim ouvir, com várias fitas eu já sofri. Mas foi coisa do passado, se Jesus está comigo, eu ando bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Sem pensar em nada, com gosto que amarga e que deixa marcas que o tempo não fica. Sem pensar em nada, com gosto que amarga e que deixa marcas que o tempo não fica.